Rodo Piaba! Rodo Piaba! Salve a rainha do mar! Salve minha mãe Manjá! Arreia, arreia, me escapou, carreia! É Imanjá que já está na areia! Arreia, arreia, me escapou, carreia! É Imanjá que já está na areia! Já que já está na areia, arreia.